Hoje que as portas vão se abrir e as muralhas vão cair para você passar. É hoje que o gigante vai ao chão e Deus te faz um campeão e você vai cantar. É hoje que o inferno fecha as portas pra você. É hoje. Você vai ser curado e vai ser abençoado pelas mãos de Deus. É hoje que Ele vai te levantar e com certeza restaurar o que você perdeu. É hoje que um grande horizonte vai se abrir. É hoje. Erga a cabeça, tua bênção chegou. Passe por cima das provas, louvando a Deus. Fazendo assim você terá tudo de novo, tudo que perdeu. Levante meu irmão, escute agora, tome posse da vitória, porque hoje tua bênção chegou. Crente aqui vai ser curado, renovado, abençoado e exaltado pelas mãos do Senhor. Uma cachoeira de bênçãos vem para você. É hoje. Levante meu irmão, escute agora, tome posse da vitória, porque hoje tua bênção chegou. Crente vive da promessa, pode acreditar agora, irmão, em tudo que Deus te falou. Uma grande porta vai se abrir para você. É hoje. Vai ser curado e vai ser abençoado pelas mãos de Deus. É hoje que Ele vai te levantar e com certeza restaurar o que você perdeu. É hoje que um grande horizonte vai se abrir. É hoje. É hoje sim. Erga a cabeça, tua bênção chegou. Passe por cima das provas, louvando a Deus. Fazendo assim você terá tudo de novo, tudo que perdeu. Levante meu irmão, escute agora, tome posse da vitória, porque hoje tua bênção chegou. Crente aqui vai ser curado, renovado, abençoado, exaltado pelas mãos do Senhor. Uma cachoeira de bênçãos vem para você. É hoje. Levante meu irmão, escute agora, tome posse da vitória, porque hoje tua bênção chegou. Crente vive da promessa, pode acreditar agora, irmão, em tudo que Deus te falou. Uma grande porta vai se abrir para você. É hoje. Levante meu irmão, escute agora, tua bênção chegou. E exaltado pelas mãos do Senhor. Uma cachoeira de bênçãos vem para você. Levante meu irmão, escute agora, tome posse da vitória, porque